abro os olhos e nada vejo. Diante de mim um mundo, este mesmo que desconheço. Abro os olhos e nada vejo. Diante de mim a vida, esta mesma que nem percebo. Não sou cego, só não vejo. Não estou morto, não. Talvez esteja.